chegou de outro planeta. Encantava todos os terráqueos quando ela canta. Quicando no espaço, balança em câmera lenta. Quanto mais longe tu for, mais ela senta. Olha a sereia que chegou de outro planeta. Encantava todos os terráqueos quando ela canta. Quicando no espaço, balança em câmera lenta. Quanto mais longe tu for, mais ela senta. Tenta. Quanto mais longe tu for, mais ela senta. Tenta. Mais ela senta. Tenta. Oh, o que tá acontecendo aqui? Como eu vim parar no baile de Paracetela? Fiquei louco de uísque, caçafada, eu vou curtir. Pode parar no cristal, não vem falando de ex, bora beber até cair. Tu vidradão nessa aba, vou sarrar nessa daqui. Eita novinha, o que tá fazendo aqui? Muito louca de chevette, doida pra sentar pra mim. Eita novinha, o que tá fazendo aqui? Muito louca de chevette, doida pra sentar pra mim. Mas ela senta. O que tá acontecendo aqui? Como eu vim parar no baile de Paracetela? Fiquei louco de uísque, caçafada, eu vou curtir. Pode parar no cristal, não vem falando de ex, bora beber até cair. Tu vidradão nessa aba, vou sarrar nessa daqui. Eita novinha, o que tá fazendo aqui? Muito louca de chevette, doida pra sentar pra mim. Mas ela eita novinha, o que tá fazendo aqui? Muito louca de chevette, doida pra sentar pra mim. Mas ela senta.